Pode falar. Vem cá. Aí, ó. Aí, ó. Eu sou. Correria igual mano que vai às ruas. Correria igual mano que vende drogas. Correria igual a menor que tá na escola, né? Melhor nota pra ter o melhor das notas. Correria tipo aquela mãe solteira, se matando pra poder cuidar dos filhos. Correria tirar tumbão pra poeira. Nosso é o trem, olha o caminho que eu trilho. Correria tipo o nome que eu vim, os beat do fio, pra ter o bolso mais pesado que o bril. É, tu rindo, eu me crio, calma, crio acelerado. Na minha frente só vejo moço caindo para brisa do carro acelerado. Eles falam que eu sou o sol, derreto pessoas de plástico. E por isso eu sou sempre tão verdadeiro, pra ser inesquecível igual amor primeiro. E por isso eu sou sempre tão verdadeiro, igual essas ruas cobrando por conselhos. Vida, diga, se eu sou um lutador e lutar me assina. Sei que sou luxo na arte de destruir. Molotov na garrafa de Hennessy. Eu vou ganhar. E não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar e ganha. E não diga que eu não avisei. Cuidamos disso aqui. Guarinhos na fauna, yeah, yeah. Cuidamos disso aqui. Passa aqueles na área, yeah, yeah. Cuidamos disso aqui. Corre pro teu da barba, yeah. Ficando sempre melhoria, Igual os amigos procurando a braba. Igual o mestre de obra, um obreiro. Uma tonelada de rima na mente, eu tô sempre carregando peso. Já tô salvo, só escrevo salmos, fazendo novas bíblias. Figurinha fazem álbum. Tipo tanque de guerra, somos blindado e blim blim. Temos brilhado e sim, tamo avançado não. Tem me amansado não, tamo cansado sim, tamo alcançando. Hey, pra não me sentir o bom e sim me senti bem, um salve pra minhas irmãs. Mas correria que tem, criticar me fazer rir, ameaçar dormir, sai da frente. Não sou coringa nem odinho, com a moral do soldado e do chefão. Esgoto e no topo a consideração. No bar, eu tenho o respeito do dono e o garçom. Correndo que nem Bolt, correndo que nem Bolt. Grana no bolso, yeah, yeah. Do alto do pódio, do alto do pódio. Medalha de ouro, uh. Motivo do ódio, motivo do ódio. Vencemos de novo, yeah, yeah. Mais um episódio, mais um episódio. Eles no choro, Nunca me quiseram, nunca me quiseram. Zerando o game, yeah, meus amigos, yeah. Ganhando o mundo, Inimigos parados em frame. Se não te entende, eles temem. Se bate de frente, eles tremem. Tão sempre tão preocupados, tipo quem deve na DM. Yeah, yeah. Toda vitória é comemorada, mas tô ciente que é só o começo. Novas apostas com ficha mais alta. Marco o que tem, eu já pago o preço. De onde eu vim, não me esqueço. Meu lugar aqui sim eu mereço. Eterno respeito dos underground. Toda vez que eu lá desço, nós é o problema que eles não comentam. Versão violenta, parte verdadeira da história, que ele só representa. Sol ilumina e o dia tá calmo, mas a madruga foi tensa. Já te avisei que nós é de paz, mas se quer guerra sustenta. Eu vou ganhar, e não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar e ganha, e não diga que eu não avisei. Já disse, vem o speed racer tipo laser, cortando desde 2007, contando flow advance baby. Tô fazendo vários chorar no game. Eu vim 150 bpm, força de Dandara na veia quente. Inovando pique Rihanna, original tipo Fenty. Na rua sua marra não diz nada, se não tem garra não tem nada, fi. É tudo ou nada nas quebrada aqui. Somos a fonte bem quebrada, queer. No beat do cínico eu já rimava, veloz e furiosa. Correria é lutar pela Marielle. Rap é compromisso e responsa. Resistência, pique rainha Nani. Não tô pra aturar esses boy birrento. Cês precisa mesmo, é da Super Nani. Não passo pano, fi, eu deixo em pane. Correria é pra garantir o sustento, alimento pro corpo e pra mente. Brasil baratelo e o processo é lento. Querem fruto e não plantam semente. Passando a vivência, prazer, man. Nós canta com a alma, cês vendendo a alma é bizarro. Não permita ser vendado, não causa família. Talismã, progresso é levar minha mãe no mercado, encher os carrinhos tudo. Prazer, Drica Barbosa, no flow avançado, no corre ganhando o mundo. Vrá. Eu vou ganhar, ganhar. E não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar, e não diga que eu não avisei.